Já fiz o tipo de voz direto elétrica, aguarde com reservação por tempo. So now I'm in Spokane, this is my level 050 via my arrival. 3859, voa direto de Ponte Tango, Golfe Romeu. Confirme, Montego. Uniforme Tango, Golfe Romeu, informado pelo céu. É o último. Tem que autorizar, está chamando o ponto de espera da papá. Obrigado. Voo no 094. Após o TAP, vão para a Serra Vista 366, desça para 250010. Ajuste no 096, autorizado o procedimento aeronave. Quando o 094, após o TAP, ou a Serra Vista 366, desça para 250010. 3859, é autorizado o seguir após a posição elétrica. Informado pelo Centro Recife. Primeiro então é leva, depois eu te vi, né? Afirma, o Centro Recife acabou de ligar recoordenando. É, direto é leva, após é leva ou seguir. Está 3859, chama o Centro Recife na frequência 1288, alterna 1260. Está passando o Lima Mike Fox, prossiga. Autorizado a EMA 317, o Delta Fox. Vai prosseguir ao 1507 para a Serra Oeste Delta Lima ou solicitar descida para 507? Afirmativo, 510, ajuste Salvador no 06, evitando as áreas de restrição do carnaval, para autorizar a Serra Última e Delta Lima. Usada de decolagem 97, minha surpresa é usada de 7 metros. Ponto 094, só para o tráfego na sua posição de 12 horas, 4 milhas, está mantendo 510, não vai interferir na sua aproximação. Delta Yankee decolado aos 24, controle Salvador no 208. 208. Delta Yankee. Salvador aqui, 8445, né? Bom, 08. Chegada bom. Alinha e mantém pistola 0. E mantém pistola 0, 8445. Bravo Mike do Pavista, prossiga. Controle Papa Romeo Delta Alciente. Papa Romeo Delta Alciente, contato radar, preparo que seja 380 via saída Arboruno. 380 Arboruno, Delta Alciente. Turno 094, chamativo de frequência 11895. 1895, 1094. E posso frequência livre? American System Miner, distance 2,500 feet, Venetian 016. Fly direct to Sierra Vista 366, near the Hermata Post. And I direct to Sierra Vito 366. Stand by on that. 4, segundo, colado 27, contigo, Salvador 1208. 1208, azul 445. Salvador, voo, um dia azul 4451, passa 800 pés, da EL. Azul 4451, no contato radar, sobre o nível 320, voa Leda. 320, direto Leda, azul 4451. Torre Salvador, bom dia, voo no 094, final da 10, baixado, travado. 1094, autorizado pouso 10, vento 0, 0, 0, 0. Livre pouso, pista Ativa ótima na presente, azul 445, né? Guarde. Agora já. decimal 1. 1, 2, 1, 1, 0, 4. Autorizado a decolar da 10, o vento é 140 graus, 8 nós. Tango Alfa Papá, deixe uma pinha nível 050 e ia chegar na mais. We're 2500 at SD366 inbound, runway 10. Controle Salvador, muito bom dia. Voo 1184, calculando na Pucaru. Voo 1184, contato radar na Decolage, voltando para o nível 370. Direto a 370, no espaço. 3089. Roger, clear to land, runway 10 American, C29er. Do 4451, no Campo Santo Recife, frequência 12835, alterna 1251. Cheque no 9, desça para 25000, ajuste no 0 no 6. Vou para o Serra Vista 366, autorizado para o segmento de unidade. 229, underground at 37, contact the ground. 121.1. 1211, American 229, that's you. Boa. Após o TAP, desça para 2500 pés, ajuste no 096, voo Serra Azul com 366, autorizado para procedimento RNAV. Uniforme Bravo, 90, Bravo. Está autorizado o táxi via Papá. E após a decolagem da 17, o senhor vai manter a linha do litoral sul até o farol da Barra. Aguardando a liberação do controle para prosseguir conforme a rota do plano, ok? A 1500 pés. Pode ir lá mais forte? Prossiga. Eu coloquei a aula de altaria para acessar o Honda 5 para preservamento da área restrita para a Serra 97 Lima de Sino, acionado 075. Confirme o altitude? Agora Honda 1500 pés para... cruzamento da área restrita, o destino da Serra, não lembro se é menino. Como é que pode ter condições de manter a proa 220 em condições visuais? Essa é toda nenhuma, mas pode ser um PGM em Veracruz, era o procedimento de destino. Afirmativo, porém eu não vou autorizar o no 1500 na presente posição devido a tráfegos em aproximação. Tem condições de manter a proa 220? Positivo, 220 ou nenhuma mais forte. Tem uma Mike Fox autorizada agora, direto Veracruz, no Weekend Space. Puxa, Veracruz, 719, está autorizado o pouso. Não, 0, 201, 50 graus, 079. Livre pouso na 10 para Azul 2719. Azul 2776, decolado aos 42, chame o controle 120, decimal 8. Controle 108, uma boa, o Azul 2776. Boa. Papa Uniforme Bravo, 9 Bravo, está autorizado o táxi via 17, chame a linha de próxima decolagem. 7-0, sai da cor. 170 sem restrição, esconde, azul 2776. Salvador, bom dia, papá Romeu, tem o Alfa, papá. Confirme quem chamou a torre. Papá Romeu Tango Alfa Papá. Papá Romeu Tango Alfa Papá. É, prossiga. Passou o Serra Vita 366. Está voando o Serra Vita 372. Se possível, procederia para a 17, o Tango Alfa Papá. Ok, reporte para o cancelamento do plano. O plano IFR, o Papa Romeu Tango Alfa Papá. Cortará para o cancelamento, Tango Alfa Papá. Azul 2719 no solo 44, chame o solo, 21 decimal 1. 21, obrigado, né? Pé. Fusion é 6140, mantenha o ponto espera. Mantém. Oi, o Papa Romeu, Tango Alfa Papá, proponha o cancelamento. Ok, Papa Romeu, Tango Alfa Papá. Plano cancelado aos 45, abandone a final da 10 com curva à esquerda. Aguarde autorização para interceptar a final da 17. Abandona a final da 10, aguardando para interceptar a final da 17, Tango Alfa Papá. Oxa, né, 6140, autorizado decolar da 10, o vento é 140 graus 099. Papa Uniforme, Bravo, November, Bravo, autorizado decolar da 17, o vento é 140 graus, 099. Meu Tango Alfa Papá avistado, pouso autorizado na 17, o vento é 130 graus, 089. Pouso autorizado na 17, o Papá Romeu Tango Alfa Papá. Bravo November, Bravo, fora do solo. Médio, Bravo November, Bravo, suba para 1500 pés, na linha do litoral, chama o controle, 20.8. 120.8, manterá 1500 pés na linha do litoral, o Bravo November, Bravo. China 640, decolada aos 47, chame o controle, 20.8. 20.8, 6140. Falou, Bravo 90, Bravo. Bravo transfere. Decolar Braga 17, manterá 1507 pela linha do litoral. Bravo November, no... Bravo November, Bravo. Mantenha o litoral. Vai manter o 1010, o Bravo November, Bravo? 1510. Bravo November, Bravo, autorizado no 1510. Checa o modo Charlie, não recebo sua altimetria. Bravo November, Bravo. Salvador, Golcha, né? Meia 140, Puka. M140, se mantém nível 350 via Puka. 350, Puka, meia 140. Então, 3740, desça para 2500 pés, 210 no meia. Autorizado a RNAV, reporta para o Santos Service 366. 2500 no meia, autorizado a RNAV, chamada para o Santos Service 366. Bravo, November, Bravo, negativa altimetria ainda. A 3198, desça para 4000 pés, ajuste no 0 no meio. 4000 pés, 0 no meio, sim. Em restrições. Só uniforme Bravo, November, Bravo. Obrigado. Ainda não recebo sua altimetria. Bravo November, Bravo, é, este controle recebe o transponder de sua aeronave, porém não recebe a altimetria. O Bravo November, Bravo, está acionando. November, Bravo, agora sim, você tem 1500 pés. Bravo. Muito bom dia. Ah, autorizado. Alinhar e decolar, pistola 0, vento 130, grau 07. Livre, alinhar e decolar, da pistola 0, gol, gol 64. Só uniforme Bravo, November, Bravo, informa para o ideal do destino. Bravo, November, Bravo, não copiou? A para o ideal do seu destino. A 259, e por quantas milhas o da presente é o time? Desça para 2500 pés, o ajuste permanece, autorizado o procedimento aeronave. 2500 pés, autorizado aeronave, já 3193. Passando 366, de volta 3740. 3740, chama a torre frequência 1 no 895. Isso, 895, 3740. Torre Salvador, 3740, final da RNAV da 10, visual. Uniforme Bravo, November Bravo, nome estimado do pouso. Aguarde autorização, pouso. 190 no meia, 3374. Não copiei. 1430, que é? 1648, decolado ao 52, chame o controle, 20 decimal 8. 208, o 648. 740, pouso autorizado, na 10, venta 130 graus, 08 nós. Autorizado pouso, na pista 10, 3740. Né, 6140, chamo Centro Recife, frequência 12685, alterna 12545. 6140. Azul 9053, se a gente mantém o ponto espera. Torre Salvador, bom dia, da 3198, RNAV da 10. Da 3198, aguarde autorização de pouso, ajuste 10 no 6. Aguardando a autorização da 3198. Bugou no 648, se estiver na escuta da torre, chame o controle em 20 decimal 8. Desculpa. É o Papa Tango, Romeu Juliette Romeu. É, já está acionado, confirme. Autorizado, chame táxi. 3350 via ponto, 1648. Dava 90 graus, frequência livre. A 3740, no solo 56, chame o solo 21, decimal 1. 21, 3198, autorizado pouso na 10, venta 130 graus, 08 nós. Livre pouso, pista no 0, tá 3198. Juliette Romeu, autorizado táxi, chame na Papá. 053 está autorizado a alinhar e manter a 10. Autorizado decolada 10 e o vento 130 graus 07 nós. Decolagem 10 zona 050. 050 via chegada Mari. Zona 739, mantenha a terceira chegada, após o TAP será autorizado Serra Vista 366. Está autorizado, táxi 17, chame a linha de pronto para decolagem. Colado 10, chame controle 208. 208-9053, obrigado, bom dia. Boa. Chama o controle Aracaju. Frequência 1203, tem serviço radar encerrado. Controle Salvador, Azul 9053, bom dia, passa 1900 por 340, na saída Arbor 1. 9053, contato radar para o 340 via Arbor 1. Via Arbor 1 por 340, Azul 9053. Romeu, Juliette Romeu, autorizado a decolagem em pista 17, vento 130 graus, 069. Juliette Romeu, decolou 204, chama o controle, no 20, decimal 8, 208, grato, bom dia. Alô, bom dia, Papa Tango, Romeu, decolou 207, com curva à direita. Papa Tango, Romeu, Juliette Romeu, suba até 1.500 pés, no litoral sul, aguarde a sensação previsão no 05. Na direita, 1.500 pés pelo litoral sul, aguardando a ascensão para 1.05, Papa Tango Romeu, Juliette Romeu. Azul 9053, centro Recife, frequência 1288, alterna 1260. Bono 739, desça para 25000, ajuste 10, 16, autorizado para o procedimento arretado, 50. 2743, adiciona a identificação. Contato radar, 27 sudoeste do Oeste Salvador, voa Mari, preto, sua cidade de chegada Mari, reporta no ponto de alto de descida. Azul 2743, autorizado nível de voo 050. Salvador, voo 90, 94, quanto para dar 0? 094, está autorizado decolar, dá 10, vento 130 graus, 08 mais. Autorizado alinhar e decolar, dá 10, 094. Gratidão. Renato, 9-0, gol 439. Estou no 739, chama a torre, frequência 118, decimal 9. Torre Salvador, bom dia, gol 739, sinal Renato, 9-0. Estou no 739, cliente. Aguarde a autorização de pouso, o ajuste é no 0 no meio. Validado, gol 739, gol 0 no meio. 094, decolado, 13, chame o controle, 120, décima 8. 208, voo no 094. Voo no 739, pouso autorizado, não 10, vento é 150 graus, 099. Livre pouso no 0, com 739. 840, 0, 0, 0, 0, 0. Controle, voo 094, decolou na Roma. Voo no 094, contato